Neo Rock Zone, your online radio station. Boa noite, amigos. É com muito prazer que eu inicio essa pequena aventura online. Eu sempre tive muita vontade de trabalhar em rádio, poder tocar as minhas músicas, explicar um pouquinho de cada uma delas. Sempre curti ouvir os DJs de rádio falando. Então, depois de pesquisar um pouco, na verdade eu já tinha tido uma experiência parecida há um tempo atrás, mas a tecnologia ainda não me permitia fazer o que eu vou fazer hoje, então, a partir de hoje. E vai ser um prazer ter vocês ouvindo aí a Neo Rock Zone quando eu transmitir. Eu queria agradecer muito a Camila, que sempre me incentivou demais nesse projeto, sempre me ajudou muito, ouviu as minhas transmissões piloto. Eu te amo muito, meu amor, muito obrigado. E agradecer meus pais também, que sempre serviram de cobaia também nos pilotos que eu gravei, ouviram e sempre deram a opinião deles sobre o que eu tinha feito, se estava bom ou não, para a gente começar. Então é isso, sem mais demora, vamos ouvir um pouquinho de música, que é o que a gente está aqui para isso, certo? Para começar, a gente vai aí com uma das maiores bandas do mundo, e na verdade são os pais do hard rock. Vamos de Led Zeppelin com Black Dog. Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove. Stay. Hey, baby. grande Led Zeppelin aqui na Neo Rock Zone. E agora, a segunda música, a gente vai tocar uma banda aí da Califórnia, é uma banda de country rock. O nome foi adotado em 67 e as primeiras gravações vieram em 68. É uma banda tão boa que no disco de estreia os caras já pegaram um disco de ouro, para vocês verem. A gente vai então com Creedence Clearwater Revival e Born on the Bayou. My Rockzone, your online radio station. Aí, a voz inconfundível de John Fogerty no Creedence Clearwater Revival. Queria lembrar vocês aí das nossas redes sociais. No Facebook a gente é o www.facebook.com/NeoRockZone, tudo junto. E no Twitter, @NeoRock_Z. Mandem sempre aí as suas sugestões, críticas, pedidos de música, qualquer coisa que vocês queiram falar com a gente. Mandem aí nas nossas redes sociais, certo? E agora a gente vai com o guitarrista do Bon Jovi. Ele é mais conhecido como o ex-guitarrista do Bon Jovi. Rich Sambora tem um trabalho solo muito bom e, na minha humilde opinião, a voz bem superior à do John Bon Jovi. Podia ser ele o vocal lá no Bon Jovi, né? Mas ele saiu, infelizmente, a banda perdeu demais, mas o trabalho solo dele continua. Essa é do álbum solo dele de 1991, Stranger in This Town, e foi gravada ao vivo em San Diego. Vamos lá. I walk alone in Foi o Sambora ao vivo com Stranger in This Town. Mr. Bluesman é o apelido dele. Também toca bastante blues. Essa, na verdade, já é um blues, né? E agora a gente vai com uma banda formada no finalzinho dos anos 70 na Inglaterra. Muitos dizem que o seu vocalista já perdeu boa parte da sua voz. Eu, particularmente, acho que ainda é uma das maiores vozes vivas do rock and roll hoje. A gente vai com Whitesnake, David Coverdale, Fool for Your Loving. Left out in the cold, I'm alone. Zone, your online radio station. Aí, esse foi Whitesnake com Fool for Your Loving. E o nosso programa é um oferecimento da Very Good Trips, a sua agência de viagens online. Acesse www.verygoodtrips.com.br para viagens, pacotes, voos, hotéis, tudo mais para a sua viagem. E Shipmax, quando for viajar, leve os chips da Shipmax e não se assuste com a conta do celular. Ligações e acesso à internet por preços especiais. E agora a gente vai com uma banda aí de glam rock dos anos 80. Seu vocalista chama-se Kip Winger, a banda tem o seu sobrenome, é a Winger com Miles Away. So this is love, or so you tell me, as you're walking out the door. The months go by, and I know for certain it's not the love I'm looking for. Sometimes, just for a moment, I reach out, hope you're still there. Miles away, no, you're never turning back. I just can't wait anymore. Fantástica do Winger. Agora a gente vai com uma banda formada apenas por mulheres, nos anos 90, e elas fazem um punk rock de qualidade, banda americana. A banda chama-se The Donnas e a música é Take It Off. Vai com, pra mim, outra de uma das maiores bandas de todos os tempos. É uma música já dos anos 90, já pro final aí da carreira do Freddie Mercury. Uma curiosidade dessa música, que foi o clipe que ele gravou para essa música, foi o último clipe que ele gravou antes de falecer. Ele já estava muito abatido pela AIDS, muita maquiagem foi usada para cobrir as lesões no rosto dele, mas a música é sensacional. Com letra de Roger Taylor, a gente vai com These Are the Days of Our Lives. Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago, when we were kids, when we were young, things seemed so perfect. We were crazy, we were young. The sun was always shining. We just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. So few. Just a game. No. The Days of Our Lives. A voz do Fred é um negócio de louco, né? Não dá pra esquecer nunca. Agora a gente vai com o símbolo do Southern Rock americano. Vamos com Lynyrd Skynyrd, Preacher Man. And it's a heart that I won't change. I wouldn't be Esse foi Lynyrd Skynyrd com Preacher Man. E agora a gente vai com uma banda de rock progressivo dos anos 70, americana, que está nativa até hoje. Apesar do estilo deles ter mudado um pouco a partir dos anos 80, foram para o hard rock, mas o som continua sempre de muita qualidade. A gente foi no show deles em 2015, foi espetacular. E agora a gente vai ouvir Play the Game Tonight com Kansas. And it's bigger than your life, but it's only what you're hearing. Do you still remember when the morning light has come? Will the songs be playing on? Kansas com Play the Game Tonight. Agora a gente vai com a maior banda de heavy metal da Inglaterra e o primeiro single gravado com Bruce Dickinson nos vocais. A gente vai com Iron Maiden, Run to the Hills. Ever be set free? Hills. Esse foi um pedido do nosso amigo Adalberto, fez o pedido lá pelo Facebook e já conseguimos tocar aqui no programa de estreia. Agora a gente vai com o som de uma banda formada em 77 e nessa época o rock na Inglaterra reinava, o punk rock na verdade, e eles optaram por fazer um rock clássico e já foram um disco de platina já no álbum de estreia para vocês verem. Então agora a gente vai com Dire Straits, On Every Street. Someplace you gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face, your injured looks, the sacred and profane, pleasure and the pain. Yeah. Somewhere your fingerprints remain concrete. And it's your face I'm looking for on every street. A lady killer, regulation tattoo, silver spurs on his heels. What can I tell you as I'm standing next to you? She threw herself under my wheels. And it's a dangerous road and a hazardous load. When the fireworks over liberty explode in the heat, and it's your face I'm looking for on every street. Thank you. Rock Zone, your online radio station. Aí, esse foi Dire Straits com On Every Street. E, bom, essa a gente vai tocar a última agora para fechar o programa de hoje. Antes de mais nada, queria agradecer todo mundo aí que tá ouvindo o programa, que curtiu lá no Facebook. É um prazer poder fazer isso, tô gostando muito. Espero que vocês acompanhem sempre aí os nossos programas de quinta-feira. Mas semana que vem, como é quinta-feira, é véspera de feriado, então a gente vai fazer o programa na quarta-feira à noite. Quem puder ouvir na quarta, quinta-feira o pessoal costuma viajar, então vamos fazer na quarta-feira à noite, então, na semana que vem, certo? Então, para fechar o programa de hoje, a gente vai tocar um épico. Música de 1976 do álbum Rising. Essa música conta a história de um mago que constrói uma torre em direção às estrelas a fim de poder voar, mas escraviza muitas pessoas nesse processo. Essa música chama-se Stargazer e é da banda Rainbow. Vamos lá. I knew online radio station. Ronnie James Dio e o Rainbow. Difícil acreditar que essa voz saía de um cara de 1,63m, né? Sensacional. Mas é isso, pessoal. Queria agradecer mais uma vez todo mundo. Acessem lá nossas redes sociais. Twitter é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone. Deixe a sua sugestão, o seu pedido de música. E até quarta-feira que vem, que a gente vai fazer, especialmente na quarta, por causa do feriado. Mas estaremos aí ao vivo mais uma vez. Obrigado de novo e um abraço a todos. Valeu!